Quero amar, quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Abrindo os braços, pedindo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, eu quero amar, eu quero ser o que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estenda suas mãos em direção ao Padre Jonas, como se você fosse Daniel agora. Amém. Pedindo que a palavra do Senhor acalme, serene-te tudo aquilo que está dentro de você. Sim, reza, reza mesmo, como Daniel rezou, quando Daniel clamou. Sim, meu Deus, sim, meu Senhor. Sim, que todos os leões da sua vida, tudo aquilo que ruge na sua vida, todas as vozes do mundo que rugem na sua vida, amém, meu Deus, que elas se calem agora pelo poder da pregação da palavra. Tem piedade, meu que ela Deus. Venha calando a boca de Satanás no seu ouvido. Sim, que a autoridade do Senhor agora tome conta desse ambiente, esse ambiente que já é consagrado, e que todo sussurro, que toda voz, que todo rugido do mundo, aquilo que é mundano, seja agora cessado em você. E como Daniel, meio diante a tanta tribulação, você encontre a paz do louvor, a paz de Deus. Ore, ore mesmo, ore no Espírito e solta a sua voz. Põe volume nela. Isso, faça isso, meu irmão. É a boca do Senhor que proclama agora o oráculo sobre toda a situação que você possa estar vivendo e sobre todos os leões que te cercam. É essa palavra que norteia esta manhã. Deus te retirando de toda a tribulação, de toda a situação contrária, toda a situação onde você estava desfavorecido, desvantagem. Deus reverte essa situação pelo poder de Deus. Ele cala a boca dos leões que atormentam a tua vida. E tudo isso nas mãos de Nossa Senhora também entreguemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, eu quero, é uma decisão, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus. Sozinho quer. Eu não consigo, sozinho eu não consigo mais. Não posso, sozinho eu não posso. Não mais. Quero, sozinho eu não quero mais viver. Sozinho eu não consigo mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não quero mais. Então, vem Espírito. Vem Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós estávamos falando a respeito de Daniel na cova dos leões. E é impressionante que a coisa que mais nos aflige a todos nós, especialmente aos pais e às mães, de família, mas também aos jovens que estão para se casar. Quanto jovem, quanto rapaz, quanta menina, vai deixando para depois, para depois, para depois, para depois, para depois o casamento. Porque a coisa que mais nos aflige é a falta das coisas. E é a preocupação de não vir a ter. Ainda mais no mundo de hoje. Ainda mais na crise que nós estamos vivendo. Isso realmente pega a nossa sensibilidade e nos aflige, e nos derruba, e nos tira a ação. Mas o Pai tem uma resposta para nós. Resposta de Pai. E veja, é muito importante nesse ano do Pai nós cultivarmos isso. O Pai está dizendo: vocês não vivem pela previdência humana. E até hoje vocês se acostumaram a viver da previdência humana. E apoiaram-se em previdências e imprevidências, previdências que vocês fizeram, que vocês construíram, adquirindo diplomas, adquirindo profissão, adquirindo serviço e depois adquirindo bens que desse segurança a vocês. Até o Senhor, vocês estão igualzinho àquele homem do qual eu falei no Evangelho, que construiu celeiros e celeiros e abarrotou esses celeiros e depois disse: agora eu estou seguro, eu posso dormir e descansar porque eu tenho em abundância para toda a vida. É como alguém que ganhasse na loto uma dessas cenas da vida e dissesse: agora eu posso me divertir o tempo todo, não preciso me preocupar, porque vou viver do que eu já tenho. Então o Senhor diz: vocês estão igualzinho a esses que buscaram as seguranças humanas, que se apoiaram nas previdências divinas. Vocês deixaram o dinheiro na poupança, vocês fizeram investimentos para garantir o futuro. Vocês se apoiaram em planos de saúde, em seguros, seguro disso, seguro daquilo, seguro daquela outra coisa, para lhes dar segurança, e agora vocês estão vendo que não tem segurança nenhuma, porque todas as coisas estão caindo. Se sempre vocês precisavam viver isso, não se apoiaram nas previdências humanas, mas na minha providência de Pai. Se sempre foi assim, agora é uma necessidade. Ou vocês se apoiam na minha providência de Pai, ou vocês vão viver aflitos, desesperados, ou vocês vão cair como passarinhos na arapuca do anticristo, do príncipe deste mundo. É uma coisa muito séria que o Senhor está falando para nós. É uma coisa muito séria. Sempre foi assim, mas agora mais do que nunca vocês todos, e vocês jovens também, e principalmente, porque vocês é que vão enfrentar o grande arrocho, vocês precisam se apoiar e viver da minha providência de Pai, e não mais das previdências humanas. Não daquilo que você constrói para se assegurar, não daquilo que o mundo lhe dá, que o sistema lhe dá para você ter segurança, para você ter previdência, mas naquilo que a minha providência de Pai lhe dá. Eu lhe ofereço esta graça, viver da minha providência de Pai. Faz o sinal da cruz no seu ouvido, para que isso que você acabou de ouvir se grave. Faz o sinal da cruz na sua testa, para que então a sua mente seja impregnada desta verdade. Eu não sei o quanto eu consegui passar para você, mas eu estou pedindo, repete o sinal da cruz, que o Senhor, Ele mesmo, faça você entender isso, que Ele passe para você isso, que Ele comunique para você isso, e que Ele deixe o seu coração impregnado disso. E para isso também traça o sinal da cruz sobre o seu coração, para que isso esteja gravado, guardado como num tesouro dentro do seu coração. Já agora para você viver isso, e mais ainda, daqui para frente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Diga comigo: eu não posso mais viver da previdência humana. Eu preciso aprender a viver da providência do meu Pai. Pega comigo então, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 22 e seguintes. Lucas 12, 22 e seguintes. É lindo esse texto. Ele está também em São Mateus, mas eu preferi pegar aqui em São Lucas, Lucas 12, 22. Jesus disse aos seus discípulos: eis porque eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, quanto ao que comereis, nem por vosso corpo, quanto ao que vestireis. Porque veja, quando falta coisa na mesa, quando falta coisa na panela, isso nos aflige demais a todos. Mas Jesus vem dizer: não vos preocupeis por vossa vida, quanto ao que comereis, nem por vosso corpo, quanto ao que vestireis. Mas é importante nós já sabermos por que disso. Veja o final do versículo 24, porque lá vai dizer: e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que os pássaros? Então a razão está aí. Não é não se preocupar porque não se preocupar, porque a gente não consegue não se preocupar. Se você não põe a segurança em ter a coisa ali, porque em geral, gente, a nossa segurança está em ter a coisa ali. Você tem a coisa ali, então você fica seguro. Se você não tem a coisa ali, mas você tem o dinheiro lá no banco, você tem o dinheiro na caixa, você tem o dinheiro na poupança, você tem inclusive lá o seu extrato, você tem lá o seu comprovante, então você fica seguro, porque você tem a coisa, você vê a coisa. A gente é levado a isso. Se nós não temos essa segurança, nós precisamos de outra segurança. E qual é a outra segurança? Aí está o importante. Diga comigo: o Pai cuida de mim. Em todas as coisas. Também no alimento, também na comida, também na minha roupa, também naquilo que eu tenho que vestir, aquilo que eu tenho que calçar, onde eu tenho que morar. O Pai cuida de mim, e não só de mim, também dos meus, dos filhos que eu tenho, ou dos filhos que eu vou ter. Deus cuida deles. Deus cuida de mim e da minha família. Deus Pai cuida de mim. Veja, é esta segurança que nós temos que ter. E aí está o pulo da fé, o salto da fé. A gente está acostumado a ter segurança quando vê a coisa. Você vê lá a sua despensa, lá o seu armário cheio de coisas. Você foi ao supermercado, você foi lá à feira e você abarrotou, você encheu. Você chega em casa, você vê, tem. Inclusive você tem uma listinha e vê, para não faltar nada. Até mesmo as coisas mínimas, quando falta uma coisinha, você fica preocupado: ah, faltou tal coisa. E volta correndo para comprar aquilo, para não faltar, para não acontecer de faltar. Em geral é isso que nos dá segurança. Só que nós temos que mudar. Nós temos que chegar ao ponto de não ver nada. A dispensa vazia, os armários vazios, o guarda-comida vazio, as panelas vazias. Você não ter dinheiro no banco, ou se você tem conta no banco, você não ter nada, está até com saldo negativo. Você não ter emprego, portanto você não ter segurança de que no próximo mês você vai ganhar. Você não ter cartão de crédito, de modo que você possa tirar e depois de algum jeito vai pagar. Você não ter, mas se apoia, porque o meu Pai cuida de mim. É duro, é duro. Gente, é igualzinho a andar sobre as águas, como Pedro. Somente que o Senhor está dizendo que agora, mais do que nunca, eu e você, todos nós temos que nos treinar nisso. Temos que ser adestrados nisso, em confiar no nosso Pai. Confiar de que o Pai cuida de mim, confiar na providência do meu Pai. Já vou adiantando para você. O mundo e o príncipe desse mundo e o sistema desse mundo sempre quis que nós tivéssemos em abundância, que a nossa despensa em casa, que o nosso armário, o nosso guarda-comida em casa fosse o tipo de um supermercado, onde tem de tudo, igualzinho o supermercado, você chega lá, uma coisa atrás da outra. A gente se acostumou, o sistema desse mundo nos acostumou assim. Até mesmo ter as coisas que você gosta, que a pessoa com quem você se casou gosta, o seu filho fulano gosta, a sua filha fulana gosta, e o pequenininho gosta, e o grandão gosta, e o que a vovó gosta, e aquilo que o tio, quando que vem sempre na sua casa, gosta. Você tem inclusive todas as coisas variadas, até o mesmo produto, mas de acordo com o gosto desse e daquele. É isso que tem dado segurança a gente. E mais ainda, o mundo, o sistema do príncipe desse mundo acostumou-nos assim. Acostumou-nos assim. Você também acaba tendo segurança vendo o seu guarda-roupa, o seu armário cheio de roupas, com não sei quantas mudas que você puder, com não sei quantas maneiras de combinar roupas, não sei quantos calçados, não sei quantas bijuterias e joias, não sei quantos calçados para combinar, e são sapatos, e são sandálias, e é isso e aquilo, são chinelas, são tamancos. O mundo nos acostumou assim, o sistema do príncipe desse mundo nos acostumou assim, a ter em abundância. Somente que o nosso Pai, porque o nosso Pai nos dá só o necessário. É o pão nosso de cada dia. Interessante que quando Jesus falou diante dos seus apóstolos o Pai Nosso, ele falou numa linguagem muito própria dos judeus. Interessante, porque ele estava falando de coisas concretas. Então falou numa linguagem muito própria dos judeus. Até esse pão nosso de cada dia, esse pão nosso cotidiano, é difícil de se traduzir, porque é o pão nosso de cada dia, é o pão nosso cotidiano. Mas não é só isso, é o pão nosso necessário, é o tanto necessário para cada dia. É mais do que isso, porque você pode ter o pão de cada dia, mas você tem bengalas e bengalas de pão. Você pode ter diferente, você pode ter aquelas fatias de pão necessárias, aquela quantidade, deixa até dizer, aquelas gramas de pão necessárias para cada dia. De modo que você coma bem tudo que é necessário, todos da sua casa comam o pão daquele dia, e depois não sobra, sobra umas migalhas aí que os passarinhos vêm e comem, né? Mas não sobra. Só que a gente não aguenta, não é verdade? A gente só tem segurança quando sobra pão, quando endurece pão, quando a gente joga fora pão, e quando a gente, para não jogar fora, às vezes, ainda bem, torra o pão para fazer a torrada. O sistema desse mundo nos acostumou assim. Então é muito duro você se acostumar só com o pão nosso necessário, o necessário de cada dia. E Deus está dizendo para nós: meus filhos, vocês precisam, e é urgente, porque a coisa está correndo muito rapidamente. Você sabe que na Europa já começou a moeda única, você sabe, o euro. Parecia que era uma coisa tão remota, né? Vocês ouviram as minhas palestras antigamente, vocês ouviram me falar sobre nova era, etc. Quando eu falava aquilo, parecia uma coisa assim longínqua, né? O padre está louco, o padre está se baseando em não sei o que, isso é fantasia. A Europa já está, desde o 1º de janeiro. Que dia é hoje? A Europa já está, desde o dia 1º de janeiro, se regendo pelo euro. E não duvide, rapidamente isso vai correr o mundo inteiro. Porque entre você começar a fazer transações comerciais com as nossas moedas que estão todas falidas, com um dinheiro único garantido, a coisa vai mudar. E justamente vai acontecer do jeitinho que o príncipe desse mundo quer. Ele sabe que justamente os países chamados de terceiro mundo, que somos nós, seriam os mais difíceis para aderir a isso e tal. Mas só que os países de primeiro mundo virão como cachorrinhos lamber as migalhas que caem lá dos países de primeiro mundo da tal moeda única. Vai acontecer, gente, é infalível. Vai acontecer, e já já o mundo inteiro vai ser regido pela moeda única, com todas as consequências que você sabe. Hoje já é uma realidade, já é concreto. Até antes do dia primeiro você podia pensar, vai acontecer. Agora você não tem dúvida alguma, já aconteceu. Já aconteceu. Então, gente, é urgente. É por isso que o Pai está gritando: eu não quero que vocês sofram mais do que vocês já vão sofrer. Não quero que vocês sofram mais. Veja, o Pai não está dizendo isso para a gente sofrer. Não, o Pai está dizendo isso para a gente não sofrer mais do que a gente pode sofrer, que a gente deve sofrer. Já vamos sofrer. Mas se a gente não se acostuma agora, se a gente não treina agora, quando as coisas acontecerem, nós vamos sofrer demais. Em geral, nós que somos mais adultos, nos preocupamos com os nossos filhos. Quem é que já é pai e mãe aí? Levanta a mão. Isso, tem bastante gente. Levanta bem a mão, eu quero ver vocês. Não fique com vergonha de reconhecer-se como pai e mãe. Tem bastante gente. É verdade ou não é? Que a nossa grande preocupação é essa. Mas os meus filhos, como é que eles vão aguentar? Saiba que ao contrário, os nossos filhos, inclusive as crianças, quanto mais crianças, mais facilmente eles vão tirar de letra tudo isso. Nós adultos é que vamos penar. E sabe por quê? Porque as crianças ainda não foram acostumadas com todo o sistema desse mundo. Eu sei que elas gostam do Nescau todos os dias. Se não for Nescau, aquele outro tipo que elas gostam, né? E as crianças têm, como é que chama os... os danoninhos da vida, né? Eles estão acostumados, e até as marcas, eu falei em Danone, né? Mas eles têm até a marca da qual eles gostam e tudo mais. Mas as nossas crianças, elas facilmente vão superar tudo isso. Vão. Vão. Porque criança é criança. Quem vai sofrer somos nós. Porque nós somos não só acostumados, mas nós somos viciados pelo sistema deste mundo. Deixa eu dizer, especialmente nós que fomos pobres. Você diz, mas eu sou pobre ainda. Eu sei, mas nós somos mais pobres. Fomos ou não fomos? Nós que nascemos na roça. Nós que tivemos falta das coisas. Nós que tivemos pai e mãe que tiveram que lutar para ter as coisas, para construir casa. Nós que, portanto, passamos pobreza, experimentamos pobreza. Mas depois experimentamos também abundância. Depois tivemos conforto. Tivemos casa, se não era nossa, era alugada, né? E tivemos todos os eletrodomésticos. Geladeira é o mínimo. Mas tivemos todos os eletrodomésticos que se costuma ter, né? Tivemos todos os confortos em casa. E como eu disse, nós tivemos o nosso armário, o nosso guarda-roupa, cheio de roupas que nós até não usávamos, de calçados que nós não usávamos, nos acostumamos com isso. Deixa eu dizer, nós tivemos cosméticos e mais cosméticos de todos os tipos, desde os shampoos diferentes e com creme rinses e outras coisas assim, para passar nos cabelos e para passar na pele, para passar na mão, para passar no corpo inteiro, não é? E para a pele assim e para a pele de outro jeito, nós nos acostumamos. Nos acostumamos a tudo isso. O sistema do príncipe desse mundo nos acostumou a isso, nos viciou a isso. Então para nós vai ser muito mais duro. Não fique pensando, ah, e os meus filhos, como é que eles vão enfrentar? Não, vai ser muito mais fácil para eles. Acredite nisso, acredite no que eu estou lhe dizendo. Não estou lhe dizendo por dizer. Estou lhe dizendo para dizer a você que você é que precisa treinar. Porque quem facilmente vai afinar, quando o sistema apertar, vamos ser nós, os adultos. Não vão ser as crianças. Você vai ter até a desculpa, ah, mas como é que vai ser o meu filho, a minha filha? Porque se eu não entrar no sistema, se eu não me deixar marcar com a marca do príncipe desse mundo, se eu não me cadastrar, Como é que eu vou comprar e vender? Porque só vai poder comprar e vender, só vai poder ter acesso à economia, e só vai poder ter acesso, portanto, à saúde e a tudo mais, se eu me cadastrar, se eu receber a marca na minha mão ou na minha testa, como está no Apocalipse. Se eu não me marcar, se eu não me cadastrar, como é que vai ser para os meus filhos? Você vai dar a desculpa dos seus filhos. Porque eu sei que coração de pai é coração de pai. Mas na verdade, né, não vão ser os seus filhos que vão estranhar. Eles até vão levar de letra isto. Nós adultos é que vamos penar. Por isso, gente, nós precisamos agora, urgentemente, nos acostumar, sermos treinados, sermos adestrados. Essa palavra é muito boa, assim como se adestra animal, desde cachorro a cavalo e a leão, né? Eles são adestrados. Nós precisamos agora ser adestrados. Nós que estamos acostumados, acostumadinhos nos, dentro do método, do sistema do príncipe desse mundo, nós temos que ser acostumados agora, adestrados dentro do sistema do nosso pai. Onde há impressionante isso. Vai comigo, depois a gente volta para esse trecho aí. Eu nem comecei bem, né? Mas vai lá para a primeira carta de Timóteo, primeira carta a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo 6, versículo 7. Gente, esse trecho, ele é maravilhoso. Na nossa Bíblia, 1466. 1466. Na nossa Bíblia, 1466, a TEB. 1 Timóteo 6, versículo 7. Pois nada trouxemos para o mundo, igualmente dele nada podemos levar. Portanto, se temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isto. Gente, esse é o sistema de Deus. Esse é o sistema de Deus. O necessário. Só o necessário e nada mais. É nesse treinamento que Deus quer nos adestrar. E a razão é essa, pois nada trouxemos para o mundo, igualmente dele nada podemos levar. Portanto, se temos alimento e vestuário, contentar-nos-emos com isso. Quanto aos que querem enriquecer, caem na armadilha da tentação, em múltiplos desejos insensatos e perniciosos que mergulham o homem na ruína e na perdição. Gente, esta palavra acontece ao pé da letra. Eu vou repetir o versículo 9. Quanto aos que querem enriquecer, e veja que esse enriquecer não é somente o enriquecer de ter dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, os que querem ter tudo, que querem ter a sua despensa, o seu armário abarrotado, que querem ter o seu guarda-roupa abarrotado, até com coisa que não usa, que querem ter o seu banheiro, né, com todos os cosméticos de todos os tipos de sabonete e shampoos e não sei quantas coisas ali. Quanto aos que querem isso, diz o Senhor, caem na armadilha da tentação, em múltiplos desejos insensatos e perniciosos que mergulham o homem na ruína e na perdição. E gente, daqui para frente, cada vez mais vai acontecer que vai mergulhar a nós homens na ruína e na própria perdição. Para não perder o que você tem, para não perder as garantias que você tem, para não perder a abundância que você tem, para não perder o conforto ao qual você acostumou, você corre o risco de afinar e você se deixar cadastrar e você deixar que coloquem a marca em você. Você vai entrar, você corre o risco. Você corre o risco de entrar, de aceitar entrar no sistema, do sistema do príncipe desse mundo, do sistema do anticristo. Porque as coisas estão iminentes, gente. Até justamente pela crise e pela carestia. Tudo está começando pelo desemprego. Tudo está começando pelo desemprego. E já pela falta das coisas, já pela falta de alimento. Claro, já há muita gente passando fome, muita gente passando fome, também no Brasil e fora do Brasil. E fora do Brasil, até gente que se veste muito bem, gente de primeiro mundo está passando fome, porque o desemprego já está sendo cruel. Não confie no sistema. O sistema é muito bonito. Ele é pintado com cores muito bonitas. Mas que o sistema é cruel, é cruel. Não existe escravatura pior do que esta. Porque eles estão vivendo o controle de qualidade. E o controle de qualidade, saiba disso, porque todos nós que trabalhamos já temos contato com o controle de qualidade. Gente, o controle de qualidade não é só com os produtos. O controle de qualidade é também com gente. Só vai poder trabalhar, só vai poder ter um posto, só vai poder ter uma função, portanto um emprego e um trabalho, quem tiver qualidade. Nós já estamos vendo o que acontece com os vestibulares. Gente, o que acontece com os vestibulares é café pequeno, é coisinha em comparação o que vai acontecer já já. Eu repito para você, a moeda única já está existindo em toda a Europa, o euro já é uma realidade. Portanto, você sabe que agora tudo vai ser uma consequência, é uma bola de neve, e que logo logo vai virar uma avalanche. Você sabe que é uma avalanche, né? Aquela bola de neve que vem, que vem, que vem, de repente explode aquela neve toda numa grande avalanche, caindo por cima de tudo. É isso que vai acontecer, não tenha dúvida. Até me deixa ser ousado em dizer, 8, 9 anos atrás, e depois 5, 4 anos atrás, e talvez 4, 5 meses atrás, você olhasse para tudo aquilo que eu tenho pregado e dissesse, mas será que vai ser assim? E será que vai ser logo? Agora, no dia 12, hoje é 12? No dia 12 de janeiro, já aconteceu. A moeda única já aconteceu. Gente, se isso já aconteceu, saiba que tudo mais que nós pregamos e que estamos pregando agora, nesse momento, vai acontecer. Não para nos assustar, mas eu volto a dizer, para nós nos treinarmos, e o nosso treinamento é esse: se temos o alimento e o vestuário, contentar-nos-emos com isso, contentar-nos-emos com isso, e chega e pronto e basta. Só que nós temos que nos treinar. Só que nós temos que nos treinar. Deixa eu voltar àquilo que eu estava dizendo, porque o sistema é assim, já está acontecendo, e agora daqui para frente cada vez mais, só vai poder trabalhar e ter um posto, porque o homem está sendo substituído pelas máquinas, pelos robôs, até mesmo na indústria, pelos robôs, e pela informática, Para que secretárias? Para que atendentes? A informática faz tudo, verdade ou não é? Para que não sei quantas pessoas aí escrevendo e tal, a informática faz tudo, com poucas pessoas, com algumas pessoas com qualidade se faz tudo, e o resto é sucata, o resto é peso, e o sistema é cruel, o resto é resto, para eles o resto é resto, e eles não querem saber. Você está vendo o que acontece conosco nos vestibulares? Gente, eu repito, o que acontece no vestibular, que tem sido uma luta de ano para ano, quantos jovens já desanimou? E depois que você se forma, a luta que é você conseguir um emprego, você conseguir um posto onde você possa viver a sua profissão. É uma corrida igualzinho o que acontece nas nossas fecundações, que são milhares concorrendo, e há um que chega. Saiba que só vai poder trabalhar dentro do sistema quem tiver qualidade. E você pode aquilatar muito bem isso, porque todos nós que estamos trabalhando em qualquer ramo, hoje a coisa que mais rege é controle de qualidade. Verdade ou não é? E todos nós já nos acostumamos, hoje todo mundo exige qualidade. Todo mundo. O consumidor tem direito à qualidade, tem ou não tem? Tem. Ele derruba até um produto, ele derruba uma empresa, se a empresa não apresenta a qualidade. Hoje o consumidor, os consumidores, derrubamos uma empresa se ela não oferece qualidade, porque as próprias leis já favorecem quem consome, né, pela qualidade. Gente, a mesma coisa vai acontecer com gente. Não sejamos tolos. Eles não se preocuparam tanto com controle de qualidade. Foi só um ensaio. Foi só para a gente, ingenuamente, ir na história. Porque o que eles querem controlar mesmo é gente. Está me entendendo? Eles querem impor qualidade é nas pessoas. Sabe por que toda essa sanha em aborto, aborto, aborto, aborto, aborto, aborto, aborto? É porque o pessoal do sistema, é por causa do pessoal da nova era, que quer preparar o homem e a mulher da nova era. Que na verdade nós voltamos àquilo que era o nazismo. Eles querem ter a raça ariana, a raça nobre, a raça pura no mundo. E eles querem acabar com, de vez, com o resto. Eles não querem caminhar com o resto, porque o resto está pesando. Eles dizem, nós poderemos ter uma terra feliz, uma humanidade feliz. Até eles dizem, nós temos o direito de ser feliz, de sermos felizes, temos o direito de sermos felizes. Nós não queremos aguentar isso que o cristianismo pregou, não sei quanto tempo, cruz, cruz, cruz, sofrimento. Não. Nós temos o direito de ser feliz, temos o direito de fazer um mundo feliz, uma terra feliz. Só que como está tudo atrapalhado. Inclusive tem gente demais na terra, e se faz gente demais, se põe gente demais, se cria gente demais na terra. Então, é inclusive exigência dos bancos e dos sistemas. Você está vendo o que está acontecendo com o próprio Brasil. É exigência, controle de natalidade. Primeiro controle, controle mesmo, laqueadura nas mulheres, assim, em cima, desculpa a expressão, para dar com pau. Depois para os homens, como é que chama? A vasectomia para os homens, né? E aborto. Além de todos os outros métodos, que eles dão assim de barato, claro, você pode seguir todos os outros métodos, mas eles são rentes em laqueadura para as mulheres, de maneira que a mulher fique agora estéril, né? Para os homens é a vasectomia, porque o homem fica estéril também. E se por acaso nascer criança, né, e até vem a tal historinha, porque nós não podemos querer admitir gravidez indesejada, uma gravidez indesejada, e vem com as tais histórias, se a mulher foi estrupada, se a mulher realmente aconteceu, foi pega por alguém e acabou ficando grávida, e foi um acaso, ela não esperava, ela não queria, foi um momento, um namorado, uma aventura que aconteceu. Como é que ela vai poder carregar essa gravidez? Como é que ela vai poder ter essa criança? Como é que ela vai poder educar essa criança que ela nunca quis? Então ela tem o direito de abortar essa criança. Então nós temos que salvaguardar essa pessoa. Nós temos que dar direitos a essa pessoa. Nós temos que proteger essa pessoa. E justamente são as pessoas menos privilegiadas, porque coitadas, né, tiveram uma gravidez indesejada. Então temos que protegê-las. Então temos que ter leis que favoreçam essa pessoa para poder ela abortar. Temos que ter leis que favoreçam. Mas não é nada disso, sabe? Não é nada disso. A verdade é a seguinte: que o sistema, os que estão preparando homens e mulheres para uma nova era feliz, os que estão preparando os aquarianos, assim como antigamente havia os arianos, que os alemães queriam fazer a raça pura. O nome deu quase igualzinho, sabe? Lá eram os arianos, aqui agora são os aquarianos. Até o nome está bem parecido, o diabo não tem muita criatividade, né? Lá era ariano, aqui agora é aquariano, da era de aquários. Na verdade, eles querem preparar o homem e a mulher aquarianos, e portanto a terra tem gente demais, então tem que esvaziar a terra, tem que esvaziar a terra, tem. E até mesmo temos que ter menos gente, para podermos poder usufruir de todos os bens que esta terra tem. E daí, gente, nesse contexto todo de uma escravização para valer, entra o tal negócio do que eu estava falando agora há pouco. Só vai poder trabalhar, ter o seu posto, quem tiver qualidade. O resto é resto. E saiba que assim como eles estão tratando as crianças como carne para cachorro, as nossas crianças, os filhos e as filhas que Deus nos deu, eles estão tratando os nossos filhos nos ventres das mães como carne para cachorro, ou melhorzinho quando eles ainda admitem fazer da carne dessa criança que tem rinha cosmético para o rosto, para as caras das mulheres. Eles não vão ter receio nenhum de fazer deste resto, que não tem qualidade para os trabalhos deles, que é peso morto, fazer deles lixo humano. Você está me entendendo? Eu estou falando rasgado no dia de hoje.